Deixe teus servos ao faraó com sinais do teu poder. As águas se tornaram em sangue e os magos não puderam te igualar. Tu revelaste tua majestade acima de todos os falsos deuses. Nenhum poder se compara a ti. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus que confronta o mal. Tua glória vence toda a escuridão. Teu braço poderoso liberta. Tua luz jamais falhará. Coração endurecido, tua palavra continua firme. Cada praga anunciava que tu eras o Senhor. Tu quebraste toda a resistência, preparando a libertação final. Seguirei.